O poder real, sabe? Aquele que verdadeiramente move as engrenagens do mundo e decide o destino de nações inteiras, ele raramente está estampado nas manchetes dos jornais com aquelas letras garrafais. Ele costuma operar bem nas sombras, nas entrelinhas de um contrato, naqueles sussurros de um corredor, ou até mesmo no silêncio de quem, em tese, deveria estar noticiando os fatos. É, o silêncio é uma ferramenta poderosa. Exato. E a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é exatamente dissecar uma pilha assim fascinante de anotações e artigos de um blog focado em política, economia e internet. Os materiais que a gente tem em mãos hoje compilam análises bem incisivas da websérie Jogos de Poder, também do gigantesco vazamento financeiro do SwissLeaks e os relatos, olha, impressionantes e com ares de espionagem do livro Confissões de um Assassino Econômico. É uma teia bem complexa. Uma teia super complexa de informações. Mas a promessa é a gente sair dessa nossa exploração de hoje enxergando aquele tabuleiro do poder de forma completamente diferente, né? Com certeza, mas antes da gente dar esse primeiro passo por essa teia toda, é fundamental fazermos um aviso de, assim, extrema importância para quem nos ouve agora. Claro, por favor. O material que a gente vai analisar hoje contém visões políticas altamente carregadas. É, os documentos que recebemos abordam, e com muita contundência, governos de esquerda, de direita, o papel da grande mídia e também a atuação do judiciário brasileiro. Tem de tudo um pouco ali, né? Tem de tudo. Então é vital deixar absolutamente claro que a nossa análise de hoje não toma partido algum e não endossa as visões contidas nesses textos. Nós estamos aqui, nós dois, estritamente no papel de observadores neutros. A nossa função é usar uma lupa para examinar essas ideias apresentadas nas fontes originais, sabe? Tentando entender a mecânica por trás de cada argumento, mas sem julgar quem está certo ou quem está errado na arena política. Perfeito. É um aviso super necessário para quem está acompanhando a gente. E bom, feito isso, o nosso ponto de partida já mergulha direto num conceito trazido pelo autor André Zanardo, que eu achei que altera bastante a forma como a gente enxerga o caos atual. A questão do choque tecnológico. Exatamente. Ele argumenta que a política sofreu um choque tecnológico muito violento. A premissa básica é que essa transição abrupta do mundo analógico para o digital, ela simplesmente quebrou o sistema tradicional de poder. E o que mais chama atenção nessa análise do Zanardo é justamente o contraste histórico. No passado analógico, a informação ela operava quase como um monólogo inquestionável. Um monólogo. Isso. Basta quem nos ouve visualizar aquele cenário de décadas atrás. As famílias reunidas na sala de estar, assistindo a televisão à noite, com um cardápio limitadíssimo de, sei lá, talvez 5 canais disponíveis. A comunicação era estritamente unilateral. Não tinha volta. Nenhuma. E o argumento central aqui é que, nesse ambiente bem restrito, a população era muito mais facilmente moldável. Não havia espaço para o debate em tempo real. Não existia a contranarrativa imediata que a gente tem hoje. Então, a política, consequentemente, ela acontecia num ritmo lento, quase letárgico, sabe? E altamente previsível. Mas aí ocorre a explosão da internet, né? Colocando o controle nas pontas dos dedos das pessoas. E, de repente, a informação deixa de ser um monólogo e vira uma gritaria global. Uma gritaria absoluta. Os textos descrevem isso de um jeito ótimo, como o nascimento da expectativa por uma política 2.0. Cria-se aquela ilusão de que, com a mesma fluidez com que a gente escolhe uma música no aplicativo ou, sei lá, fecha uma aba no navegador, deveria ser possível eleger um representante ou descartar um político corrupto simplesmente apertando a tecla Enter. Só que essa é a raiz de um problema estrutural gigantesco, né? A tecnologia forjou uma sociedade imediatista, acostumada a ter respostas em milissegundos. No entanto, a política institucional, com todos aqueles ritos, votações, as comissões burocráticas, Que demoram meses. meses, ela se move na velocidade das carroças se a gente comparar com a velocidade da fibra ótica. E esse descompasso gerou o que as fontes chamam de uma profunda crise de representatividade. E o ápice desse fenômeno no Brasil, segundo a leitura do material, foram as jornadas de junho de 2013. Certo. Exato. Em 2013, a gente viu uma organização horizontal, totalmente espontânea e movida por algoritmos, que basicamente tomou as ruas do país inteiro. Porém, ao esbarrar naquela parede sólida da política analógica, o resultado foi um curto-circuito social completo. As ruas queriam um download imediato de soluções, mas Brasília operava em disquete. Nossa, Brasília operava em disquete. Essa metáfora é perfeita. E esse curto-circuito nas ruas, ele transborda diretamente para as urnas depois. O que nos leva a um questionamento fascinante no material sobre a matemática da legitimidade. Lendo os recortes lá sobre as eleições presidenciais de 2014, tem um dado aritmético que simplesmente vira a sabedoria convencional de cabeça para baixo. É um dado que choca bastante as pessoas. Porque a tendência natural é olhar para o placar final e pensar: ah, certo, a disputa foi de 51% a 48% dos votos válidos, a maioria decidiu e fim de papo, o jogo acabou. Mas a desconstrução desse número revela que essa tal maioria é, na verdade, uma grande ilusão. Uma ilusão que esconde um vácuo de poder muito perigoso. Porque a aritmética eleitoral real não se resume aos votos válidos. O cálculo de legitimidade precisa obrigatoriamente colocar na balança o universo total de eleitores. Todos os aptos a votar. Todos. E quando se soma aquele imenso contingente de abstenções, o pessoal que não foi votar, os votos nulos e os votos em branco, que naquelas eleições de 2014 chegaram a representar cerca de 26% do eleitorado. É muita gente. Um quarto do país. O cenário muda de figura dramaticamente. O vencedor daquele pleito, ao fim e ao cabo, obteve o apoio real de apenas 38% do total de cidadãos aptos a votar. Pera, vamos traduzir isso. Significa, na prática, que quem senta na cadeira presidencial ali assume o comando de uma nação onde 62% das pessoas ou votaram ativamente contra ou estavam tão desiludidas com o sistema que preferiram lavar as mãos. Exatamente. A análise descreve esse cenário como um gigantesco vácuo de representatividade. Isso cria uma eleição que parece que nunca termina, porque o vencedor passa o mandato inteiro tentando provar para a sociedade que tem o direito de estar lá. E como o texto aponta, a natureza abomina o vácuo. Abomina. E exatamente nesse espaço fragilizado que outras forças começam a atuar de forma muito mais agressiva. Os documentos citam, por exemplo, a Operação Lava Jato e trazem a figura do juiz Sérgio Moro, descrevendo sob uma ótica muito peculiar e forte, como um, entre aspas, Batman do judiciário ou um agente do caos. Alguém que, na visão do autor do texto, conduzia as investigações já sabendo exatamente qual resultado político desejava alcançar. E essa interpretação ganha contornos muito mais densos quando o texto traça um paralelo histórico que me deixou impressionado. Tem uma comparação direta desse momento brasileiro com a Operação Mãos Limpas, que foi deflagrada lá na Itália em 1992 e liderada pelo juiz Antônio Di Pietro. A semelhança dos roteiros entre os dois países é o que realmente assusta quem lê a análise. Na Itália teve essa varredura colossal contra a corrupção institucionalizada que, no meio do processo, acabou dizimando 31 partidos políticos. 31 partidos? É quase o sistema todo. Sumiram. E qual foi o resultado prático disso na Itália? Gerou um caos institucional tão grande, mas tão grande, que abriu espaço para forças extremamente conservadoras. O que culminou na eleição do Silvio Berlusconi, que era um bilionário controlador de impérios de mídia e que se apresentou para o eleitorado italiano como aquele administrador imaculado. O famoso salvador da pátria que vem de fora da política, né? Isso mesmo. A grande provocação que o texto nos deixa é tentar mostrar como o sistema de justiça, quando atua sob a bandeira irrefutável do combate à corrupção, pode acabar operando, seja intencionalmente ou não, como a principal ferramenta de reconfiguração do poder de um país. Nossa! E por falar nessa reconfiguração de poder, essa mesma dinâmica opera silenciosamente dentro do Congresso Nacional também. Porque é muito senso comum a gente ouvir nas ruas, no dia a dia, aquela frase pronta de que todo político é farinha do mesmo saco. É o que todo mundo diz. Mas quem acompanha a mecânica de Brasília sabe que isso é um erro de leitura brutal. O material destrincha esse ecossistema do Congresso e classifica as figuras lá dentro em 5 perfis ou habilidades muito, muito específicas. E entender quem é quem lá dentro muda tudo. Sem dúvida. O texto faz uma verdadeira taxonomia do poder. O primeiro grupo que eles listam é o dos formadores de opinião. Os barulhentos. Exato. Essas figuras geralmente habitam os extremos do espectro ideológico. O objetivo principal deles raramente é, de fato, sentar numa mesa e redigir uma lei complexa. A função real deles é pautar as discussões, inflamar as bases eleitorais e dominar os assuntos que vão bombar nas redes sociais no dia seguinte. E aí tem o segundo perfil, que é o dos debatedores. São aqueles oradores brilhantes que lidam com as câmeras de TV e com os jornalistas com uma facilidade invejável. Eles sabem surfar perfeitamente nessas ondas do momento que os formadores de opinião criam. Sim, eles dão a cara a tapa na mídia. Já o terceiro grupo tem o perfil bem mais burocrático e silencioso, que são os formuladores. São os técnicos, os pragmáticos do Congresso. São as mentes que efetivamente escrevem os projetos de lei e conhecem todos os atalhos regimentais para fazer alguma coisa ser aprovada ou ser engavetada para sempre. Mas é quando a gente chega no quarto grupo que a percepção de onde está o poder começa a inverter de vez. Porque fica claro que os que mais gritam nos microfones são os que menos têm influência prática. O jogo pesado mesmo acontece nas mãos dos articuladores. Os articuladores têm verdadeira aversão aos holofotes. Eles operam nas sombras, nos corredores vazios e naqueles jantares fechados em Brasília. São eles que costuram as alianças mais improváveis, fazem a leitura fria de quem tem a maioria naquele dia e movem as peças invisíveis do tabuleiro legislativo. Coroando essa estrutura toda, lá no topo, temos o quinto perfil, que são os negociadores. São aquelas figuras de autoridade máxima, geralmente presidentes de partidos ou os presidentes das próprias casas legislativas. Eles têm a palavra final, mediam os grandes conflitos e, principalmente, garantem que os compromissos bilionários sejam honrados. E a grande sacada dessa análise do Congresso é mostrar como tudo isso deságua na definição daquele famoso grupo que todo mundo já ouviu falar, o Centrão. Eles são os donos do cassino. Para eles, não há um apego a uma ideologia fixa de esquerda ou direita. O apego deles é pura e simplesmente a sobrevivência e a governabilidade. O pragmatismo puro, né? A definição que os textos oferecem para o Centrão é magistral, porque eles controlam o fluxo do jogo exatamente porque não têm essas amarras ideológicas rígidas. Eles compõem maiorias de um dia para o outro, garantem que o governo de turno consiga respirar, mas cobram um preço altíssimo por esse oxigênio, geralmente em forma de cargos estratégicos e verbas poupudas. Tem uma frase antológica no texto que sintetiza a alma desse grupo. É assim: pense o que quiser, mas se comporte como os outros. E faça os outros jogarem com as cartas que você oferece. É, como você disse, o pragmatismo político elevado à sua potência máxima. Fica dar arrepios de tão preciso. E essa manipulação pragmática de bastidores, ela não fica restrita só aos carpetes lá de Brasília. Ela transborda para as ruas e para as nossas telas, usando táticas visuais e simbólicas incrivelmente sofisticadas. Quer ver um exemplo? Basta a gente lembrar daquelas manifestações gigantescas na Avenida Paulista entre 2015 e 2016. A imagem mais marcante daquela época era o famoso Pato da Fiesp. Inesquecível. Um pato de borracha amarelo do tamanho de um prédio de 3 andares, inflado no meio da rua com aquela faixa "Não vou pagar o pato". Para a maioria das pessoas, parecia só uma campanha super criativa e bem-humorada contra o aumento de impostos, né? Real é o que realmente impressiona quem lê. A Fiesp, que é a poderosa Federação das Indústrias, ela fez uma leitura cirúrgica do momento social. Eles perceberam que o uso da cor verde e amarela tinha se consolidado como um forte símbolo de união entre os manifestantes desde aqueles protestos de 2013 que comentamos. Exato. Eles pegaram carona no símbolo. Sim. Ao colocar aquele pato colossal no meio da avenida e distribuir milhões de máscaras e balões, a entidade cooptou visualmente a indignação popular. Contudo, o verdadeiro truque de ilusionismo, segundo a análise, foi que toda essa operação de rua serviu como uma monumental ferramenta de coleta de dados. Sim, o detalhe de como isso foi feito é impressionante, porque a campanha não era só para a galera tirar fotos para o Instagram e ir embora. Ela exigia assinaturas físicas e digitais de apoio contra os impostos. O texto mostra que aquilo funcionou como um verdadeiro aspirador de e-mails de cidadãos politicamente ativos. Isso criou um banco de dados valiosíssimo que, mais tarde, pavimentou o terreno de todo o marketing direcionado para as eleições de 2018. E a história aqui ainda ganha contornos de uma ironia quase cinematográfica. Essa parte é surreal. Essa mega campanha da Fiesp, que gastou fortunas comprando páginas inteiras nos maiores jornais do país, os textos falam em mais de 5 milhões de reais gastos apenas em um único dia de anúncios, ela foi formalmente acusada de plágio. De plágio internacional, inclusive. Isso. O artista plástico holandês Florentijn Hoffmann, que é o criador de instalações gigantes de patos de borracha pelo mundo afora, denunciou que aquele pato paulista era uma cópia descarada da obra dele. E o detalhe mais absurdo dessa história toda. De combate à corrupção usando um símbolo pirateado. O pato da Fiesp foi fabricado numa indústria em Guarulhos, utilizando literalmente os mesmos moldes físicos da obra do artista original. É o ápice da ironia, né? Mas mostra perfeitamente o nível de utilitarismo da coisa toda. O símbolo não precisava ser eticamente autêntico, ele só precisava ser politicamente útil para o momento. E por falar na construção de realidades através de imagens, o material avança para uma análise semiática muito profunda focada em 100 capas da revista Veja, publicadas justamente no auge daquela crise política brasileira. E para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, é bom a gente esclarecer que a análise semiótica não avalia só o texto das reportagens. Ela decodifica como os signos visuais, as cores escolhidas, as sombras, os ângulos das fotografias nas capas e a escolha minuciosa de certas palavras. Tudo isso é desenhado para engatilhar emoções inconscientes no leitor que está passando pela banca. E o resultado dessa decodificação é impressionante. O estudo dessas 100 capas revela uma estratégia metódica. Primeiro, a consolidação de uma visão maniqueísta extrema. O mundo passa a ser dividido rigidamente entre os verdadeiros patriotas de um lado e os inimigos da nação do outro. Em segundo lugar, tem a oferta de soluções incrivelmente simplistas para problemas super complexos, que quase sempre são baseadas na punição severa e espetacular de alguns poucos indivíduos. Mas acho que o aspecto mais contundente apontado na análise é o que eles chamam de tática da tortura emocional, né? Exato. O leitor era submetido a uma montanha-russa psicológica semana após semana. Capas sombrias incutindo um medo paralisante de que o país iria acabar no dia seguinte, alternadas com capas radiantes que ofereciam fagulhas de esperança, geralmente focadas na figura de um juiz ou de uma operação policial salvadora. Isso mantinha o público num estado de alerta e de dependência emocional constante com a publicação. É a pura engenharia do consentimento trabalhando. E essa ideia do uso de símbolos e de grandes teatros para guiar a opinião pública atinge o seu clímax absoluto quando as fontes analisam o papel do Supremo Tribunal Federal, o STF, durante o processo de impeachment. Tem uma passagem nos textos que descreve a dinâmica deles de uma maneira, olha, brilhante. A metáfora do oráculo de Delfos. Essa mesma. Fonte nos convida a observar o cenário do judiciário brasileiro com um olhar antropológico, quase de fora. Nós temos ali homens e mulheres vestidos com togas negras compridas, que lembram muito vestes de magos. Eles utilizam uma linguagem arcaica, erudita, quase incompreensível para o cidadão comum que está assistindo na TV. E o mais importante, são figuras diante de quem todas as outras autoridades da República precisam se levantar em sinal de reverência e respeito. O argumento central dos textos é que, naquele momento histórico de ruptura institucional, a atuação do STF não foi predominantemente técnica ou jurídica. O papel verdadeiro deles foi de pacificação simbólica. Ou seja, entregar uma roupagem de normalidade para algo que estava fugindo do controle. O autor defende que as filigranas jurídicas deram lugar à conveniência política. O tribunal, por ser revestido dessa aura quase divina de imparcialidade e sabedoria incontestável, serviu para chancelar o processo. Chancelar perante a sociedade, né? Isso. Ao seguir os ritos formais ali, ao vivo, diante das câmeras, o judiciário dissipou a tensão das ruas, evitou um cenário de violência civil que parecia iminente e conferiu uma face de legalidade pacificadora a uma transição de poder eminentemente política. O peso do símbolo da toga foi o que de fato acalmou a nação, independentemente do que estava realmente escrito lá nas milhares de páginas dos autos processuais. Incrível como a estabilidade de um país, às vezes, depende muito mais da coreografia do poder do que das leis que estão escritas no papel. Mas agora, a gente precisa sair do nosso tabuleiro doméstico, de patos infláveis e togas, e elevar a escala dessa conversa. Vamos entrar no jogo global. Aquele onde o oxigênio não são os votos das pessoas, mas sim os bilhões de dólares transitando em absoluto silêncio. As anotações dedicam um tempo considerável a um escândalo que, curiosamente, muita gente mal lembra hoje em dia: o vazamento do SwissLeaks. O SwissLeaks é, sem exagero, um evento sísmico na história financeira mundial. A coisa toda começa em 2008 com um cara chamado Hervé Falciani. Ele era um ex-técnico de informática do banco HSBC lá em Genebra, na Suíça. Ele simplesmente teve acesso e vazou a maior lista de evasão de divisas já documentada na história. Os números são estonteantes. Estamos falando de mais de 106 mil clientes espalhados por mais de 200 países, movimentando uma montanha oculta de dinheiro que chegava a 204 bilhões de dólares. Tudo isso abrigado no sigilo absoluto das leis suíças. E aqui entra o ponto de interrogação gigantesco para a nossa realidade. O Brasil não era um mero coadjuvante nessa história toda. O país estava no top 10 mundial dessa lista de evasão. Eram mais de 8 mil brasileiros envolvidos, com bilhões de dólares mantidos bem longe dos olhos da Receita Federal. O lógico seria imaginar que um escândalo desse tamanho dominaria o noticiário nacional por meses a fio, abrindo todos os jornais. Mas não foi o que aconteceu. Não mesmo. Os arquivos ressaltam que a reação da mídia tradicional no Brasil foi um silêncio estridente. E esse silêncio é justamente o cerne da crítica contida nas fontes. O texto destaca a frustração imensa de jornalistas independentes e de figuras políticas na época, como o senador Randolfo Rodrigues. Porque o que ocorreu nos bastidores foi o seguinte: o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos repassou a lista do SwissLeaks para veículos parceiros em cada país para que fizessem a apuração local. Uma prática padrão nesses grandes vazamentos. Padrão. Mas no Brasil, o portal de notícias, que era o detentor exclusivo dessa informação, adotou uma curadoria extremamente seletiva. Eles optaram por publicar apenas os nomes de uma dúzia de indivíduos que já estavam sendo investigados de qualquer forma pela Lava Jato. Nossa, enquanto isso, resta a lista. A esmagadora maioria da lista, que incluía mega empresários, vários banqueiros e, veja só, donos de conglomerados de mídia, foi solenemente ignorada. Tudo foi protegido sob a conveniente cortina da preservação da privacidade. Para o autor do texto que estamos analisando, essa é a prova irrefutável de que os donos do capital financeiro exercem um controle de fato sobre as torneiras do fluxo de informação. Basicamente, só se vaza aquilo que convém ao sistema. E essa relação predatória entre o grande capital e o controle de nações inteiras nos conduz para o nosso último tema. E, possivelmente, o mais perturbador de toda essa pilha de documentos que a gente revisou. O livro Confissões de um Assassino Econômico, escrito pelo John Perkins. O título sugere até uma obra de ficção de espionagem, num estilo meio James Bond. Mas a realidade nua e crua é que se trata de um relato autobiográfico. Sim, o Perkins usa esse termo assassinos econômicos para descrever executivos de elite, lobistas e consultores internacionais. Exatamente o cargo que ele próprio ocupava. A missão real dessa turma era expandir os tentáculos do império corporativo global, disfarçando tudo sob aquele manto altruísta de ajuda ao desenvolvimento de países pobres. É a colonização moderna operando. Só que não mais com caravelas e canhões, mas sim com planilhas de Excel e taxas de juros extorsivas. E a mecânica de operação descrita por ele no livro é de uma simplicidade perversa. Chega a doer. Um assassino econômico viaja até um país em desenvolvimento e convence as lideranças políticas locais a contraírem empréstimos colossais, frequentemente oferecidos por bancos internacionais ou grandes instituições sediadas em Washington. O pretexto é sempre lindo no papel. O financiamento de mega obras de infraestrutura fantásticas, hidrelétricas gigantes, modernização de portos ou rodovias ultramodernas cortando o país de ponta a ponta. Mas é justamente aí que a armadilha se fecha de forma implacável, porque esse dinheiro bilionário, na prática, jamais chega a cruzar as fronteiras do país que assumiu o empréstimo. O capital sai do banco financiador e é transferido diretamente para as contas de empresas de engenharia multinacionais, a vasta maioria delas sendo corporações norte-americanas, como a Halliburton ou a Bechtel, que, coincidentemente, são as únicas aprovadas tecnicamente para executar tais projetos titânicos. Ou seja, o país que seria o grande beneficiado da ajuda fica apenas com a estrutura de concreto no seu território e com assinatura num contrato de dívida estratosférica na mão. Dinheiro circula apenas entre os cofres das corporações ocidentais, mas o ônus pesado da dívida, que ainda vem somado a juros compostos altíssimos, recai todinho sobre os ombros dos cidadãos daquela nação em desenvolvimento. E o requinte de crueldade de todo esse plano, que é confessado abertamente pelo Perkins, é que esses empréstimos são calculados e estruturados especificamente para não serem pagos. A intenção é o calote desde o dia 1. Desde o início. O objetivo primário é causar a inadimplência. Quando o país finalmente levanta as mãos e declara que não tem como arcar com aquelas parcelas milionárias, o assassino econômico retorna à mesa de negociação. Só que dessa vez, não é para oferecer ajuda amigável. É para cobrar o preço real daquele dinheiro, geralmente em forma de submissão política e econômica absoluta. Os exemplos citados nas anotações são bem dolorosos de ler. A fonte menciona o caso do Equador, onde em determinado momento histórico, quase a totalidade da extração de petróleo do país servia unicamente para pagar os juros dessa dívida externa. Não sobrava praticamente nada para os investimentos básicos em saúde ou educação da própria população local. Viraram reféns. E em outros casos que o livro narra, a cobrança se dá exigindo votos favoráveis a interesses geopolíticos em votações no Conselho da ONU ou até mesmo a concessão de territórios soberanos para a instalação de bases militares estratégicas e estratégicas. É impossível a gente ler esse material e não associar com a tática de agiotagem de organizações criminosas. É a mesma lógica. Empresta-se uma quantia sabendo de antemão que o sujeito não vai poder honrar o compromisso, apenas com o objetivo de garantir a posse definitiva da casa dele no futuro. É a engenharia financeira operando como um instrumento letal de controle soberano. E se a gente fizer um passo atrás agora, para amarrar todas essas pontas que nós discutimos ao longo desta nossa análise, dá para perceber um fio condutor muito claro em tudo isso. Tudo está conectado. Tudo. Seja na movimentação invisível daquele deputado articulador lá nos corredores do Congresso Nacional, seja na engenharia social e na coleta de dados feita através de um pato de borracha gigante em protestos de rua, ou na conveniência do silêncio de grandes portais de notícias sobre bilhões em contas suíças secretas, até a arquitetura de um empréstimo internacional desenhado friamente para falir e dominar uma nação em desenvolvimento. O poder nunca é aleatório. Ele sempre obedece a um padrão estruturado, sistemático e repetitivo. É o roteiro. É o roteiro. E a grande vantagem de destrinchar materiais tão complexos e densos como esses é que o cidadão comum ganha ferramentas de leitura crítica. Ao compreender a existência e a fricção dessas engrenagens todas, quem nos ouve deixa de consumir as notícias como um mero espectador passivo do caos. Entender as regras do tabuleiro nos torna infinitamente mais resistentes a essas tentativas diárias de manipulação. Com certeza. É um atalho incrível que essas leituras nos dão para conseguir enxergar os códigos ocultos por trás dos telejornais. E para colocar um ponto final nesta nossa exploração de hoje, acho que cabe deixar uma reflexão provocativa que vai até um passo além do que a gente leu nos textos. O autor André Zanardo nos mostrou com muita clareza que as ferramentas de moldagem da opinião pública na velha era analógica eram um monopólio das capas de revistas impressas e dos 5 canais de televisão aberta. O monólogo que falamos no início. Exato. E o início desta nossa era digital foi marcado por uma tática um pouco mais ruidosa: a cooptação de cores, de símbolos nacionais e de infláveis para formar gigantescos bancos de dados e direcionar as massas nas ruas. Mas a grande pergunta que fica pairando no ar agora é: qual será a ferramenta invisível de controle político e social que já está operando amanhã? É uma excelente pergunta. Até que ponto a indignação genuína, a fúria e o engajamento que a gente sente no peito ao rolar a tela dos nossos celulares são sentimentos puramente nossos? Ou será que os nossos humores já vêm sendo sutilmente moldados, clique após clique, para reagirmos de maneira completamente previsível a algoritmos programados por novos articuladores contemporâneos, aqueles que agora operam de forma invisível em servidores a milhares de quilômetros de distância? É uma ponderação forte para cada um levar consigo e investigar no próprio dia a dia, a partir de agora. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanhou neste mergulho profundo. Até a próxima análise.